uma manhã fria, mas aquecidos pela graça de Cristo. Eu quero louvar o Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede. E eu quero apresentar aqui a minha família. Eu estou com a Jeane, está ali, e o Arthur. Né? Arthur é o meu campeão, está ali também, um adolescente, olha lá. Né? Bonito, puxou o pai ou a mãe, Arthur? Ele puxou o pai, ele disse que puxou o pai. E a gatinha, que é a Ágata, foi com a turminha para a classe dos pequeninos. Eu quero expressar minha gratidão, obviamente, o reverendo Rossi já disse, eu estou aqui como presidente também do presbitério. Né? Deus nos tem dado o privilégio desse ano de servir. E eu creio que o grande privilégio de quem é presidente ou tem algum cargo, alguma coisa, é o privilégio de poder servir mais. Né? Porque a beleza da vida é essa disposição para tornar a existência, né, um monumento da graça de Deus vívido, se derramando na existência de outros. Então, nós louvamos a Deus por isso. Eu quero louvar ao Senhor por esta igreja. A segunda igreja tem sido uma bênção nesse presbitério. E eu louvo a Deus pela maneira como vocês têm respondido à graça de Deus. A maneira como vocês têm respondido à graça de Deus tem sido testemunho e estímulo para nós das demais igrejas. Então, que vocês continuem respondendo nessa dedicação, nessa abnegação, nessa leveza, nessa alegria, nessa celebração da gratidão com a qual aqueles que experimentam a cruz e a ressurreição vivem constantemente. Então, nós louvamos a Deus por esta igreja. Louvamos a Deus também pelo conselho desta igreja, que tem abençoado o presbitério, né, tem sido fiel, tem sido de uma maneira bondosa, graciosa, tem empreendido o ser desta igreja para abençoar o reino de Deus através do Presbitério Pioneiro de Brasília. E eu louvo também a vida do pastor Horst e da família, que, nesse tempo que tem estado conosco, tem sido um baluarte da verdade, um exemplo, e nós louvamos a Deus como o ministério dele tem também impulsionado os nossos ministérios a buscar, a dedicar, a ampliar as possibilidades com as quais o Senhor nos contempla diariamente. Então, nós louvamos ao Senhor. Dito isso, eu quero, então, compartilhar com vocês um texto conhecidíssimo de todos, que é o texto de Ezequiel 37. E louvar a Deus também pela vida do pastor José Camargo, a qual a gente aprecia e tem contemplado a vida dele e agradado-nos cada vez mais com a parceria, com a amizade que o Senhor tem nos enriquecido através desse servo e da família. Ezequiel 37. Eu queria que você acompanhasse esse texto. Nós queremos falar, nesta manhã, sendo instrumento do Pai, sobre as urgentes verdades acerca da evangelização. E eu gostaria que você acompanhasse esse texto que nós faremos a leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Queridos irmãos, certamente esse púlpito, já inflamado pelo poder de Deus, já foi alvo de muitas mensagens nesse texto. E é óbvio que, certamente, eu não me qualificaria para amarrar o sapato de alguns daqueles que vocês já ouviram mensagens através desse texto. Todavia, eu gostaria de olhar para esse texto nessa perspectiva dessas urgentes verdades acerca da evangelização. É óbvio que, exegeticamente, o texto ele aponta para a restauração do povo de Israel, que está no exílio na Babilônia. O final do texto que nós lemos diz isso. É uma mensagem de Deus para o seu povo, que está no exílio, arrasado, machucado, sem esperança, e eles, dos lábios, fluem, brotam os lamentos de quem sofre e de quem, de fato, um véu negro os encobre. É nesse universo, nesse contexto, que Deus levanta Ezequiel para irromper com esta palavra de esperança à alma daquele povo. É óbvio também que nós devemos olhar para esse texto e encontrar nele a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Porque se Cristo não estiver nesse texto, ele será tão somente uma manifestação eloquente de autoajuda para o coração. Infla-se, mas não transforma. Todavia, esse texto eu enxergo, eu contemplo, como se apontando para Cristo. Ezequiel aqui é um tipo de Cristo. Mas ele não somente é um tipo de Cristo, como ele é direcionado pelo Espírito de Cristo. Então, tudo acontece nessa esfera cristocêntrica que permeia do Gênesis ao Apocalipse. E, de fato, é esse Espírito de Cristo que transforma as nossas vidas. Portanto, dito isto, Eu queria olhar para esse texto e fazer aplicações. Porque quando eu o contemplo e eu vou aplicá-lo na esfera da evangelização, eu tenho que dizer aos irmãos, e ser honesto nisso, que isso é uma aplicação que eu estou fazendo do texto ao coração de vocês. Porque eu creio que é importante que essa igreja continue nessa célere caminhada corajosa, despendida, cheia de fé, de fervor, cada vez mais se ampliando os horizontes, contemplando uma realidade que o Senhor os tem levantado para cumprir. E cada vez mais o Evangelho do Senhor alcance os corações dos perdidos e o Senhor mesmo os salve para a glória deles. Portanto, a primeira verdade que eu gostaria de contemplar e trazer ao teu coração nesta manhã é que nós devemos ver o que Deus quer que vejamos. O que é que o texto diz? O texto diz que o Senhor, Ezequiel mesmo diz, ele diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Tudo procede como nós enxergamos, como nós contemplamos. E Deus, então, não coloca o profeta de longe, ou Deus vai descrevendo a situação do povo. O texto diz que Deus levou o profeta, e Deus coloca o profeta no meio de um vale de ossos sequíssimos. E esses ossos estavam na superfície. Queridos, é Deus que nos leva, é Deus que nos conduz, é Deus que escreve a nossa história. Mas o enxergar corretamente não parte apenas de uma compreensão conceitual, não apenas de uma análise estatística, mas para enxergar corretamente tem que ser levado pelo Senhor para o meio, para a situação, para a circunstância. Portanto, nesta manhã eu quero dizer ao teu coração, o milagre acontece quando nós nos envolvemos. É muito mais fácil, é muito mais cômodo contemplar a situação de longe. É muito mais fácil ler relatórios. É muito mais fácil ler estatística, é muito mais fácil colocar a mão na boca e com assombro contemplar notícias, ler reportagens, ouvir testemunhos, ouvir relatos. Difícil é ir para o vale de ossos. Mas é Deus que nos leva. Você está nesta família porque Deus te levou. Você mora na rua que você mora porque Deus levou. Você está no trabalho que você executa porque Deus o levou. Você está nessa igreja, você está nessa cidade porque Deus levou. É o Espírito do Senhor. Mas o texto diz que Ezequiel, ele caminha, ele se envolve. Ele certamente vai caminhando naquela montanha, naquele holocausto hitleriano ali. E ele vai contemplando, e aquilo vai assustando o coração, vai mexendo com as suas estruturas, vai, de certa forma, o humilhando. E ali ele consegue ver o que Deus quer que ele veja. É extraordinário contemplar quando Jesus e os discípulos atravessam o mar da Galiléia e do outro lado há uma multidão a lhes aguardar. E Jesus diz, e o texto diz que Jesus se compadeceu daquele povo, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor começa, então, a atendê-los. Porque, de fato, Deus deixou a sua glória. E Deus pisou essa terra, esse solo. E Deus se misturou. Ele tocou em leprosos. Ele sentiu o cheiro. Ele viu os gemidos da alma. Ele viu a fome, ele viu o olhar desalentado, ele viu o olhar de esperança. Ele viu o olhar perdido, vagueando. Ele contempla, ele vê as prostitutas, os publicanos, os leprosos, os cegos, e ele não recua. Mas ele se envolve. E aí os discípulos dizem, Senhor, despede esse povo, porque eles não têm o que comer. É incrível que, para a gente afastar-se do lugar que Deus quer que a gente esteja, para contemplar corretamente, enxergar corretamente, a gente aconselha até Deus, né? Senhor, o Senhor está muito envolvido aí, mas o sol está declinando. Despede o povo. Olha aqui. E o Senhor diz assim, dai vós mesmo de comer. Vocês estão no lugar certo. E sabe o que, que o Senhor fez? Aqueles discípulos que queriam logo sair dali, porque aquele povo, eles queriam afastar-se do povo. Jesus diz, agora vocês vão fazer grupos de 50 e de 100. E aí eles se envolvem com o povo. E aí eles sentem o cheiro do povo. As mazelas, os conflitos, as intrigas, os gritos, os gemidos, e eles começam a separar de 50 e 50. E aí eles começam a olhar corretamente. Queridos, o Senhor chamou você para que você veja corretamente, ver o que Deus quer que vejamos. Eu não vejo só uma casa bonita. Eu não vejo somente um carro bonito, eu não vejo somente a minha alma volta para aquele sonho, para aquela viagem, para aquela roupa. Deus quer que a gente enxergue corretamente, tal como nós. Há inúmeros todos que estão mortos e perdidos nos seus delitos e pecados, gente sem rumo. Gente ornamentado com uma estética exterior, aprazível, mas a alma machucada, ferida, árida. Enxergue o coração. Enxergue o que a Bíblia diz. Enxergue diferente. Enxergue com compaixão. Mas enxergue o que Deus quer que você veja. O Senhor levou. Não queira sair dessa família, não queira afastar dessa pessoa, não queira sair dessa igreja, não queira sair dessa cidade. O Emmanuel é Deus conosco. Deus era o Deus, é o Shaddai, o Adonai, o Yahvé, o Jeová Nissi, o Jirê. Mas, queridos, Ele ganhou a nossa existência, a nossa alma foi com o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele transitou, trafegou nas dores do nosso existir e contemplou o nosso olhar faminto de graça, de amor, de misericórdia e de perdão. Mas, queridos, a segunda verdade que brota desse texto, a nossa alma nesta manhã, não é só ver o que Deus quer que vejamos, mas crer no que Deus quer que creiamos. Quem está envolvido, quem está enxergando corretamente, também crê no que Deus quer que creiamos. O Senhor olha para Ezequiel e diz a ele, Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, aqui, queridos, não é um desvio da fé, mas aqui é uma confirmação de que a esperança de Ezequiel está em Deus. Ele olha tudo aquilo ali, e Deus pergunta, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. Quem mais poderia saber? Quem mais poderia realizar o milagre, senão Deus? E o Emmanuel toca as nossas dores, e um pai aflito quando sabe que a sua única filha acabara de morrer. E ele calorosamente consola e anima o coração daquele pai, dizendo, não tenha medo, crê somente e verás a glória de Deus. Qual é o impossível que toca o seu ser? Muitas das vezes nós vamos caminhando, e religiosamente nós vamos nos tornando. A fé vai se tornando apenas um conceito que torna-me membro de um grupo. E nós não cremos mais que Deus realiza o impossível, que Deus converte o coração de quem Ele quer, que Deus muda a vida de quem Ele quer. Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e será para sempre. Ezequiel diz, Senhor, é o Senhor que sabe. Não está na hora de clamarmos com essa impetuosidade, com essa confiança e segurança, e clamar, e clamar, e clamar, Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor, algo novo, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, é a minha esperança, porque é o que nos faz caminhar, se não essa única certeza que, Senhor, Tu sabes, não o coração do homem, mas é Deus, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda. Haveria mais ímpeto, mais arrojo diante de uma verdade tão gloriosa como essa? Quando nós sabemos, nós, de fato, marchamos com toda a alegria e convicção do coração. Queridos irmãos, há impossíveis? Contempla algo que é impossível na sua vida? Há alguma pessoa que é impossível o Senhor transformar? Então clame ao Senhor. Comece a dizer, Senhor, o Senhor pode mudar aquela pessoa. O Senhor pode transformar aquela pessoa. Senhor, e comece a clamar, a clamar, a clamar e a clamar ao Senhor. Conecte o seu coração, as suas expectativas a esse Deus Todo-Poderoso, que transforma todas as circunstâncias e é capaz de transformar todas as pessoas. Portanto, creia no que Deus quer que creiamos. Creia nele. Mas crer em Deus é crer em Deus mesmo. Quem assim crê no Senhor, submete a existência a esse clamor constante, ininterrupto, a essa declaração de fé diante daquilo que os olhos contemplam. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Há algo que já desapareceu no teu coração, porque você crê que Deus não transforma? Continue clamando e olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas, queridos, a terceira verdade é que aqueles que creem o que Deus quer que creiamos, eles também profetizam o que Deus quer que profetizemos. Deus, então, diante disso, Ezequiel está envolvido. Ele está no meio do vale de ossos sequíssimos. Ele crê que Deus pode transformar aquilo. Se Deus quiser, ele pode. Então Deus diz: é contigo. Vai e profetiza a esses ossos. E ele então começa a andar no meio dos ossos e ele começa a profetizar aos ossos. É o Senhor. O Senhor está dizendo a vocês, ossos. Que cena imaginável. Que cena enigmática, mas que cena fantástica ao coração daqueles que creem. Essa capacidade de obedecer ao Senhor e começar a falar do Evangelho. Tantos meios hoje nós podemos falar do Evangelho, mas fale com a convicção, fale a palavra do Senhor. E quem fala a palavra do Senhor fala aos mortos, mas traz esperança. A situação está estabelecida, mas ele chega assim, diz o Senhor: ossos, vocês vão viver. Querido, creia nisso. Creia nisso. Ore, clame ao Senhor. Como eu vou comunicar o Evangelho? Como nós temos tanta dificuldade de falar a notícia mais extraordinária, que é o Evangelho. E que o Evangelho não constitui um conjunto de normas. É importante que se diga isso. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Porque quando o Evangelho é um conjunto de normas, as pessoas se tornam religiosas. A religião se alimenta desse conjunto de normas. E aí elas buscam não fazer isso, não fazer aquilo, não tocar nisso, não tocar naquilo. Quando o Evangelho é uma pessoa, Jesus entra na alma da gente. E é Jesus que nos conduz. É Ele que nos conduz. É Ele que comanda a nossa existência. Nós não ficamos desesperadamente procurando cumprir preceitos, regras, dogmas, mas nós nos entregamos e, de fato, a nossa existência se torna uma busca para que Ele cresça e que cada vez mais diminuamos. Portanto, nós, quando vamos falar do Evangelho, nós estamos falando de uma pessoa. Olha, eu estou falando de Jesus que morreu na cruz por você, que é Deus, que levou sobre si toda a nossa iniquidade, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele morreu por ti. E agora a única maneira de você celebrar a existência, experimentar algo novo, uma transformação, uma realidade nova, é submeter a vida a Ele, para que o Espírito dEle habite em você e conduza a sua existência a experimentar a vida dEle. Isso é Evangelho. Portanto, profetiza. Fale de Jesus às pessoas. Há vários meios. Hoje, uma infinidade de possibilidades. Mas profetiza. Profetiza a palavra do Senhor. O Evangelho do Senhor. Mas, queridos irmãos, o texto diz de uma quarta verdade que é importante. É que nós devemos perseverar no que Deus quer que perseveremos. Ele prega e começa cada osso a juntar ao seu osso. O corpo começa a se revestir. E aquele quadro sombrio, aquele barulho começa a acontecer. E o texto diz que os corpos estão diante dos olhos de Ezequiel, mas não há neles vida. Não persevere no pecado, não persevere em sonhos de vaidade, não persevere em cada vez mais ratificar comportamentos que não trazem nenhum benefício à sua caminhada como gente de Deus neste mundo. Persevere em continuar pregando a palavra do Senhor. Que cada vez mais o teu coração deseje servir ao Senhor. Se você tem conversado pouco com o Senhor, converse mais. Às vezes nós falamos oração, oração, e parece que é algo que vai se estabelecendo um dogma, e oração é conversar com o Senhor, é chorar diante do Senhor. O Senhor, Ele é um Pai amoroso. O Senhor deseja que a gente converse com Ele. Persevere em buscar cada vez mais ter uma vida de conversa com o Senhor. Se a tua conversa é apenas aquela conversa das refeições, ou é apenas a conversa da liturgia eclesiástica, torne a conversa com o Senhor o oxigênio existencial da sua caminhada. Busque ao Senhor, converse com o Senhor, converse, converse. Em todo tempo, então persevere nisso. Se você tem ouvido pouco a voz do Senhor, ouça mais. Ouça mais a voz do Senhor. E muitas das vezes nós vamos caminhando e nós vamos achando que nós temos uma poupança espiritual, porque nós já lemos as Escrituras, já temos uma vida de fé de 5, 3, 4, 15, 20, 25 anos, 30, 40 de fé. Então, a Bíblia vai se tornando quase que como um elemento de um adorno religioso, o qual é um símbolo de que tudo que eu sei hoje veio dela. Mas, queridos, a vida cristã é o dia chamado hoje. Não há estrutura de fé que não precise conversar e ouvir a doce voz do Senhor cotidianamente. Somos o que somos, obviamente, é pelo alimento que nós fomos alimentando na caminhada. Ninguém vai lembrar aqui o que comeu lá no dia 15 de fevereiro de 2016. 2017, 2018, 2019, 2020. Certamente, a maioria não se lembra com a riqueza de detalhes. Mas nós estamos aqui hoje porque nós nos alimentamos nesses dias mencionados, como outros. A vida cristã, obviamente, também é assim. Mas, se nós não alimentarmos da doce voz do Senhor, nós vamos nos tornando presas fáceis para o pecado. Porque não é um acúmulo, não é um acúmulo de conceitos bíblicos que nos preserva. O Evangelho é uma pessoa, e se é uma pessoa, o nosso relacionamento e a vida cristã é relacionamento. Amarás o Senhor teu Deus? Relacionar. E amarás o teu próximo. Se a vida cristã é relacionamento, eu devo, então, conversar todos os dias com o meu Senhor. Ouvir a voz do meu Senhor. Então, persevere nisso. Deixa que o Espírito do Senhor sacuda a poeira. Possa fazer uma faxina. Possa estrangular e exorcizar da alma qualquer conceito que não te leve a perseverar no desejo de conversar e ouvir o Senhor. E aí você continuará a profetizar a palavra do Senhor. E aí algo extraordinário vai acontecendo. O texto diz que agora profetiza. Diz, ó Espírito, que vem dos quatro ventos, sopra. E o texto diz que imediatamente se tornou um exército sobremodo numeroso. Que cena extraordinária, que quadro fantástico. Dos ossos sequíssimos que estavam na superfície, agora tem um poderoso exército. É assim que nós éramos. Ou alguma dúvida no teu coração? Ninguém aqui está onde está, não apenas geograficamente falando, mas espiritualmente enunciando. Ninguém está aqui sem a manifestação clara dessas verdades na vida de outrem. Alguém envolveu conosco. E nós éramos sequíssimos. Alguém orou por nós. E Deus disse, vai, continua profetizando. E a pessoa perseverou no seu relacionamento com Deus e na exposição de nos amar, de nos envolver, até que o Espírito do Senhor nos levantou e tornou sobremodo esse exército poderoso de Deus na terra, para que a gente possa, de igual modo, continuar a caminhada do reino de Deus através de Cristo Jesus. Eu gostaria que o teu coração saísse daqui nesta manhã vendo o que Deus quer que vocês vejam, crendo no que Deus quer que você creia, que é nele. Profetizar o que Deus quer que você profetize, que é a palavra dele. E perseverar no que Deus quer que você persevere. É buscando e continuando esse ministério extraordinário de anunciar Cristo Jesus como Senhor absoluto, como a esperança de todos os povos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nesta manhã?